vida pede algodão. Pode ser uma paineira ou então uma palmeira real. No início do grande ciclo, passando lá na fazenda real de cacau, a gente planta sempre o bem e nunca o mal, e nunca o mal. Passando aqui em Barra Longa, quero sempre ver uma ponta longa, crescendo sempre para o alto, verde que bonita. Agora eu tô fazendo a minha rima de frente pra esse povo. Pode ser que o ego cabeludo, eu sempre queria ver essa outra paz do mundo. A floresta sempre vai renascer, uma semente sempre a crescer, os galhos sempre crescem a torcer. Pode ser uma arte da natureza de Deus, uma natureza de Deus, enquanto eu faço sempre, sempre sem rodeio, sem rodeio, espinho sempre desce, sempre você de uma roseira. Enquanto eu vou fazendo inteira, posso estar em casa de fogueira, mas eu não vou meter a mão na vida. Enquanto eu vou fazendo a minha rima, fazendo a minha rima, pra poder liberar, pra poder liberar. Atenção do dia, vou fazendo sempre um rap com alegria. 116 pode ser Rio Bahia, o cogumelo me ensinou a olhar no outro ângulo. Um outro ângulo de visão, sempre sem padrão, sempre sem padrão. Eu vou fazendo a minha história. Posso cair no chão, mas eu levanto. Eu posso levantar e me levantar, criando força. É meu dragão, isso hoje sempre sou. Então, rap com amor, tá chegando o verão. Sempre a gente segue de Natal, sempre com a mão. Eu vou fazer o meu gosto de Papai Noel, como disse a Papagaio. Ele não é fiel, não é fiel, sempre no capitalismo. Pobre que... quieto no estilo. Eu vou fazendo assim, sempre gato e agradecido a vocês. Eu sou burguês, eu sigo sempre lado a lado com os meus aliados. Vou fazendo pra criar minha história. Vou fazendo aqui na hora. Pode ser outro destino, mas vocês sempre serão os meus amigos do peito. Eu vou sempre lembrar qualquer leito de você da nossa caminhada, subindo até Gesteira e Mariana. Pode ser com um carro que se engana. Vou fazendo assim o parque de minha. É Rio que habita nesse mundo. O seu Francisco Rio Doce já tá mudo, mas ele vai falar um dia. A natureza maior professora, ela vai me varrendo tua casa de vassoura. Vai fazer o lixo voltar na tua casa pra poder você pensar na tua atitude dia a dia. Tenta ser mais parceria no coletivo. Não seja inimigo de ninguém. Siga assim, capaz sempre com pensamento zen. Eu vou fazendo assim, sem refém. Posso ser julgado, posso ser até mal interpretado, mas eu sigo tirando o peso das minhas costas. Eu vou fazendo a minha arte na escola, tentando passar um pouco de mensagem. A filosofia Rastafari, eu vou tentando melhorar a cada dia, pra poder viver mais em paz e harmonia, pra poder viver melhor com a família. Mas a família não só de sangue, sempre os amigos, não se espante. Pode ser a sintonia de uma pessoa que você encontra do outro lado do mundo, na bolsa ou então lá na alta sociedade. Não importa, todo mundo é de verdade. Tenta ser menos falsidade, meu parceiro, por favor.